Pois é, está confirmado para a tarde de segunda-feira, feriado de 1º de maio, o ato de posse do prefeito eleito Chico Brasileiro, do PSD, e do vice-prefeito eleito Newton Bobato, do PCdoB. A cerimônia acontecerá na área de eventos do Hotel Internacional, aqui no centro, uma área, né, com capacidade restrita, mas relativamente grande até, né, porque é para 1.000 pessoas, e o ato terá a coordenação da Câmara Municipal, cujo presidente interino, Rogério Quadros, empossará os eleitos. Em paralelo, seguem os trabalhos para a montagem do primeiro escalão do novo gabinete da Prefeitura, né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre este assunto também aqui no Front. Cerimônia de posse que será transmitida através do YouTube e do Facebook, isso no canal, né, e na página oficial da Câmara Municipal de Foz, nas referidas redes. E sempre lembrando, né, o melhor fiscal da gestão pública é você. Então fique sempre de olho, cobre, fiscalize, denuncie, porque se deixar tudo solto, né, você viu aí o que aconteceu na gestão passada, não viu? Vamos agora ao quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. O destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um espaço que respira arte, cultura e tradição aqui na Terra das Cataratas. Estou falando da Coarte, Cooperativa de Artesãos de Foz do Iguaçu, cuja sede na Avenida JK, esquina com a Quintino Bocaiúva, ali juntinho da terceira pista, né, em pleno centro de Foz, deveria ser conhecida não só pelos turistas, mas principalmente pelos moradores de Foz e região. No espaço é possível encontrar peças produzidas por artistas e artesãos aqui da cidade, com os mais diversos materiais e as mais diversas técnicas. A Coarte oferece também cursos de capacitação para o público como um todo e para crianças de escolas municipais e entidades que atuam na cidade por meio do projeto Pontos de Cultura. Outras informações sobre o trabalho da Coarte você obtém no Facebook pelo perfil Coarte Cooperativa, e Coarte sem vogal no final, né? Só C-O-A-R-T, Coarte, ou pelo telefone 45-3523-5518. Repetindo, 45-3523-5518. Prestigie! Hora de falar aqui no Front daquelas notícias bizarras que fazem a alegria ou o desespero nosso de cada dia. Sabe aquelas notícias que não servem pra nada? Que não agregam nada, né? Mas que por algum motivo você perde tempo lendo, vendo, compartilhando ou curtindo nas redes sociais. Eu perco tempo fazendo isso também, né? Eu poderia, por exemplo, estar lendo, fazendo algo de útil, mas não. Estou selecionando esse tipo de notícia para contar a você aqui no programa, né? Vamos em frente. Na edição de hoje, eu poderia falar sobre a decisão da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, de barrar a atuação de um site aqui no Brasil que prometia nada mais, nada menos que astrologia financeira. Já imaginou? Tipo, semana boa para executivos do signo de Touro em seus negócios com vendedores do signo de Áries com ascendente em Júpiter. Já imaginou? Alguém ia ganhar dinheiro com isso, pode ter certeza. Não necessariamente os contratantes desse tipo de consulta. Eu poderia falar também de uma situação ocorrida no Paraguai durante as buscas, né, pelos autores do mega assalto em Ciudad del Este. Presta atenção, na quarta-feira, o único helicóptero ativo da Polícia Nacional do Paraguai sobrevoava o bairro Área 1, quando, de repente, o que aconteceu? Uma das portas do helicóptero simplesmente caiu, isso mesmo, caiu, despencou ali no pátio de uma residência, né? Felizmente, não houve o registro de danos e ninguém ficou ferido. Mas a situação que se seguiu foi, no mínimo, constrangedora. Com os policiais ali batendo no portão e pedindo para a dona da casa, né? Com licença, senhora, com licença. Será que a gente pode pegar aqui a porta do nosso helicóptero que caiu no seu quintal? Pois é, coisas que só acontecem aqui na fronteira. Eu poderia falar ainda das declarações do marqueteiro João Santana durante delação premiada, afirmando, né, que durante a campanha de reeleição da Dilma em 2014, reduziu as aparições do vice Michel Temer na TV e nas peças publicitárias porque a imagem do Temer estava muito ligada ao satanismo. Sabe aquelas brincadeirinhas que o povo faz na internet dizendo que o Temer parece um vampiro, parece Satanás e tudo mais? Pois é, levaram a sério isso aí. Parece até piada, né? Caramba! Mas eu vou falar mesmo, é de dois casos sobrenaturais ocorridos no país nesta semana que nos mostram que sim, há muito mais entre o céu e a terra do que supõe, né, a nossa filosofia. Em Contagem, Minas Gerais, o motorista bateu o carro num poste, né, ficou ferido juntamente aí com o passageiro, e em depoimento para a polícia, sabe o que ele disse? Presta atenção, ele disse que estava dirigindo tranquilamente quando viu no final da rua um portal de acesso a outra dimensão. Pois é, portal de acesso a outra dimensão. Aí ele pegou, acelerou para passar, mas bem no momento que ele ia passar, o portal fechou e ele bateu no poste. Vai saber, né? E olha, só digo uma coisa, se a batida tivesse sido um pouquinho mais forte, pode ter certeza que ele teria passado pelo portal sim, viu? Do portal dessa pra melhor. Sem chance mesmo. Já em Erval, no sul do Rio Grande do Sul, o jornal O Diário publicou uma manchete simplesmente antológica. Uma das melhores que eu já vi até hoje. Ouve essa, abre aspas. Bandido morto e menor apreendido invadiram casa no interior de Erval. Fecha aspas. Captou? O bandido morto e o menor apreendido invadiram a casa. Mas o bandido não estava morto e o menor não estava apreendido pela polícia? Caramba, como é que eles fizeram? Porque isso aí, na minha opinião, é para inclusive desarmar, né, aquela história de que bandido bom é bandido morto. Porque se mesmo morto, o bandido foi lá e invadiu a casa? Pois é, né? Ou será que quem morreu mesmo foi o emprego aí da pessoa que fazia a revisão do jornal e evitava que manchetes como essa, né, sem pé nem cabeça, fossem publicadas na edição impressa? Eu, hein? Por via das dúvidas, cuidado com os bandidos mortos, tá? Fronte Transamérica até meio-dia. Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. E eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede. Eles querem te sedar. Me digam, quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Jogar a rede, não querem nos deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Programação musical aqui no Front, e no bloco passado, se você já estava aqui na nossa companhia, deve ter ouvido, né? Eu propus aqui no ar um desafio. Sabe aquele joguinho que o pessoal está fazendo ali no Facebook de 9 verdades e uma mentira? Então, eu propus que nossos políticos aderissem ao jogo. Já imaginou que legal seria, né? Bom, eles contando ali 9 verdades e uma mentira. Eu liguei para um deputado, porque... só mandar mensagem não adianta, então eu liguei mesmo, né? Enfim, e quando ele ficou sabendo do assunto, o que, que ele fez? Desligou o telefone da minha cara. Vê se pode. Haja medo de falar a verdade, né? E só pra não dizer que eu não tentei, olha só, eu vou ligar agora pra mais um político aqui. Vamos lá, esse eu acho que vai topar, né? Discando. O telefone tá chamando, vamos lá. Alô? Alô, seu Luiz? Uhum. Seu Luiz, aqui é o Guilherme da Rádio Transamérica, tá tudo bem? Uhum. Seu Luiz, eu queria propor um desafio pro senhor. Sabe aquele jogo que o pessoal está fazendo no Facebook? O jogo das 9 verdades e uma mentira? Uhum. Então, eu queria convidar o senhor pra jogar. O que o senhor acha? Tá bom, tá bom. Tá bom? Sério mesmo, seu Luiz? Uhum. Opa, então olha só, eu tô correndo até aí pra falar com o senhor pessoalmente, porque até pra ver se eu consigo arrancar mais alguma confissão do senhor também, né? Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Ô, caramba, o que será que ele tomou hoje, hein? Eu que vou aproveitar. Tchau, querida. Ô, peraí, será que não era ele? Era só um imitador. Front Transamérica, até meio-dia. Fui! Thank you. do it, I do it again. Lost everything I had, far from mom, far from that. I thank God for my good, good friends. Where's this God that I mentioned? Where is he right now? As I die as slowly as I can, all my plans went down the hole. My life is no goal, and I wonder if is this worth it. But my friends took my hand, helped me lift myself again. Música aqui no Front, hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa e tudo armazena. E é aí que mora o perigo. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você. E seus ouvintes. A felicidade é toda nossa, imagina, hein? Vamos falar aqui de assuntos locais de Foz do Iguaçu. O prefeito eleito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, toma posse nesta segunda agora já. E o que mais rolou aí nessa semana, mulher do Gogli? Foram boatos a respeito do secretariado. Vamos sair dos boatos e passar para os fatos. Já temos nomes confirmados? Temos sim, Guilherme. E a fonte é uma fonte segura ou uma fonte do tipo Rádio Peão? Nada disso, Guilherme. Minhas fontes são 100% seguras. Sou a mulher do Gogli. Ok, então nos conte. Quem são os primeiros secretários e diretores escolhidos pelo prefeito eleito Chico Brasileiro? Anote aí, Guilherme. Fundação Cultural. Juca Rodrigues. Olha só, hein, o Juca Rodrigues na Fundação Cultural. Quem mais? Elias Oliveira. Assistência Social. Que é uma pasta que é uma bucha e tanto. Ainda mais, né, com esse rolo todo aí do Provopar. Mais algum? A prefeita interina Inês continuará na prefeitura. Será a nova secretária da Saúde. Ok. Inês Weisman, também conhecida como Inês da Saúde, né? Confirmada como nova secretária da Saúde. Mais nomes? O novo procurador-geral do município será o Dr. Osli. Não brinco, o Dr. Osli Machado, aquele que foi candidato a prefeito pelo PPS e também é frequentador ali da Casa do Pão? Ele mesmo, Guilherme. Bacana, bacana. Vamos lá, quatro nomes já. Temos um quinto? Sim. E quem seria esse quinto nome? Ney Patrício. Ex-vereador. Secretário de Administração. Ok, anotado aqui. Mulher do Gogli, o Gilmar Piola, ex-superintendente da Comunicação Social de Itaipu e cotado, né, durante a semana para o gabinete do Chico. Ele aceitou o convite, fará parte do secretariado. As chances são de 50%, Guilherme. Pronto, né, demorou. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Gogli que adora responder que as chances são sempre de 50%, ou sim ou não, né, um baita de um miguelaço. Essa é que é a verdade. Mas vamos lá, mulher do Gogli, você estará presente na posse do novo prefeito? Claro que sim, Guilherme. Sou a mulher do Gogli. Estou em todos os lugares. Estou em todas as partes. O tempo todo. O tempo todo. Assustador isso aí, hein? Só se você não confiar em mim, Guilherme. Não queira ser meu inimigo. Posso fazer delação. E meu prêmio será entregar. Você. Risada maligna. Ok, não está mais aqui quem desconfiou, tá? Mulher do Gogli, responde só uma última pergunta pra mim. Quantas pessoas tinham ontem na manifestação da greve geral aqui na Terra das Cataratas? Segundo os organizadores, 8 mil. Segundo o Busanello, aqui da rádio, 3 mil. Segundo a polícia militar, algo em torno disso. E segundo a mulher do Gogli? Não sei. Eu também estava de greve. Ha, ha, ha, ha. Explicado então por que foi que eu não consegui acessar você durante toda esta sexta-feira, né? E você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Um beijo para você. E muitos abraços para os ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Front. E vamos agora a mais um intervalo no Front Transamérica deste sábado, 29 de abril de 2017. 2 anos aí da repressão policial em Curitiba, né? O governo do Beto Richa conseguiu superar o episódio da cavalaria no governo Álvaro Dias. Impressionante, 300 pessoas feridas. O que foi aquilo, né? Na volta tem música, tem opinião, tem descontração. Ó, não sai daí não, tem muita coisa pra rolar até meio-dia aqui no Front. Já voltamos!